Thank you. Duty. Solo Salvador, é o Tom, Mike aqui em novembro, pedindo autorização de POC da posição 14 para POC 10. Gente, Mike aqui em novembro autorizado, chame a término, calçado na 10. Ok, obrigado. Privado, está pronto aí, viu? Alfa, Mike X-Ray, novembro, informando o teste da Gente, bom dia.